tão feliz nas suas redes sociais. Pros seus seguidores já seguiu a vida e o seu passado já ficou pra trás. Mas isso é só marketing. Quando desliga a câmera, bate saudade e vai me ver até se eu tiver em Marte. Passa vídeo dançando, fingindo que tá bem, descendo até o chão. Mas quem vê TikTok não vê coração. Quem vê TikTok não vê coração. Passa vídeo dançando, fingindo que tá bem, descendo até o chão. Mas quem vê TikTok não vê coração. Quem vê TikTok não vê coração. Desce do salto, larga o pirulito e encara o piseiro. Tá tão feliz nas suas redes sociais. Os seus seguidores já seguiu a vida, mas o seu passado já ficou pra trás. Mas isso é só marketing. Quando desliga a câmera,